A volta da rainha Dúvida Primeira. De nada duvida quem nada sabe. Hoje, a dança sobre o vulcão. Ou... Porque a Terra vive. Meus amigos, vocês ainda lembram da terceira e última super charada do nosso seriado? O arco se mostra ao natural. Ela vive e irradia a ilusão final. Hoje chegamos à quarta dúvida. Ela vive. E também chegamos a uma fase super decisiva, já que o placar da Guerra do Golfe está marcando 9-8 para o Rei Sabidão I. Parece que o serviço secreto de espertos dele funcionou. Ou será que foi mesmo aquele feitiço do coração? Bem, talvez ainda descubramos, não é? Uma coisa, porém, como já vimos, é certa. O Dr. Sadomor também não é de se entregar tão facilmente. Alô, Bitty! Pipe Basic no Disk Drive Enter Frames Online Center. Olha que é minha última chamada e não vai ter que voltada. E então, meu robô, ainda não conseguiu entrar no sistema do espelho biotrônico? Não, não mesmo, doutor. Pelo jeito, tá dando um problema no work motor dele. Um defeito no seu processônico. Como é? Um defeito no meu processônico? Por acaso não é no seu, não? Não, não é no seu nem no meu. É no dele. Ah, bom. Mas então deixa que a gente tenta depois. Ok. Alô, Bit, não quero mais frames no byte do Disk Center. Apaga o home no home tracking git e faz um grafite, enter. Isso. Mas que estranho, não? O nosso serviço de teleobservação digital nunca pifou até hoje. Eu não entendo essa. Talvez tenha ocorrido um temporal cósmico, um blackout multicasual. Ou o rei foi dar um passeio pela sua realidade virtual. Pois é. De qualquer maneira, não deixa de ser bem estranho. E o pior é que a Guerra do Golfe ainda nem está decidida. Ah, me roubou. Quanto a isso, não tenha medo, que eu ganho. E deixe estar, que já viramos o placar e decidimos a partida. Não sei não, doutor. Você está se expondo demais àquela irradiação perigosa e terrível. E quando ela atinge um ser vivo ou androidal como nós, aí até a gente fica sensível. Ora, me roubou. Você bem sabe que meu coração é um processador eletrônico e nele a tal de paixão não tem vez. Olha, doutor, que eu já lhe avisei. Esse tal de amor é a invenção mais forte que até hoje se fez. E é mais forte ainda que o vírus da indiferença, pelo jeito. Que nada, me roubou. Até já nem sinto mais aquela dor no peito. Além do que, como você pode falar de uma coisa que nem se vê? É. Está bem, doutor. Olvidemos o tal de amor. Isso. Esqueçamos o coração e passemos ao que importa. Você já preparou tudo para ganharmos a dúvida de hoje, não? Lógico, Sadomor. Ela vive... Está bem vivinha, e como? E o pior para ela, e não para nós, é claro, é que ela está sofrendo muito, mas ainda bem que não é a nós que cabe... Dizer o que todo mundo já sabe. Pois é. Olha, me roubou. Está chegando o sinal caótico da Gandaia. É, deu certo. Estamos entrando na realidade virtual deles. Isso. Agora passe todo o foco digital na imagem Lambda da Omega 3 e vamos ver o que se passa no Palácio Real do Sabidão. Ai, querido, estou começando a enjoar dessa viagem de balão. Faz tanto frio aqui em cima. Ah, rainha, mas é assim que tem que ser o clima desse passeio pela realidade virtual. E fica chato parar agora bem no meio. Estamos voando de balão pela minha interação tecnológica com a paisagem virtual. E ela só funciona se a sensação for bem real. Ou seja, voando sobre montanhas cobertas de neve, temos que sentir frio, minha querida. É igualzinho ao jogo da vida. Ah, Sabidão, mas eu não quero mais saber dessa máscara no meu rosto, nem desse fio aqui ligado ao espelho biotrônico. Aliás... Sabe de uma coisa? Também não acho isso nem um pouco cômico. Ah, tá bem. Espelhinho do papai, por hoje chega de realidade virtual, vai. Agora tem uma coisa, rainha. Você bem que poderia se adaptar melhor à robótica ludo-educacional, você não acha? Que nada, Sabidão. Essas histórias de nave social, pedagogia cibernética, fluxo de informação otimizada, isso tudo pode não ser mais ficção. Mas, pra mim, não passa de uma grande piada. Eu sou o auge da cibernética tecnologia. Sou tudo e a central mais forte da Gandaia, a melhor equipada. Mas quando a rainha fala assim, sinto-me deprimido, como se não valesse nada. Tá bem, espelhinho. Desculpa, tá? Mas é que às vezes também perco a linha. O arco se mostra ao natural. Ela vive e irradia a ilusão final. A dúvida de hoje é: ela vive. Tá vendo, rainha? Nessa dúvida está todo o nosso destino. Como assim, Sabidão? Bem, é que eu acho que, sabe, mas assim mesmo... Ora, homem, não fica dando volta. Fale logo e com o coração. Bem, a vida, ela vive. Não espalha, tá? Vai ser tão fácil responder essa questão que não tem nem graça. É isso mesmo, espelhinho? Você também acha? A vida, na definição oficial, é o resultado da atividade dos órgãos que atuam no desenvolvimento e na conservação de um ser. Tá vendo só, querida? Hoje vamos liquidar o doutor de saída. Ah, não sei não, Sabidão. Eu tenho lá as minhas dúvidas. Coitados, me roubou. Desliguei o sinal caótico da Gandaia porque chega de ouvir besteira. Você não acha? É, nunca foi mais fácil faturar um pontinho como hoje. Pobres gandaianos e sua brincadeira virtual. E aí, amigos? Tanto o Rei Sabidão como o Doutor Sadumor estão confiantes na vitória com respeito à dúvida de hoje. E até aí, não sei por que nem de onde vem a confiança deles. Afinal, a vida não é só uma questão de definição, vocês não acham? Além disso, a dúvida é: ela vive. E quem será essa ela? Será... Rainha, posso chamar o doutor, então? Claro, como não? Alô, alô, Sadumor. Pode vir, por favor. Mandaram me chamar, eis que me manifesto, só pela força do meu vivido faro. E eu também, me roubou pilantra. Não poderia deixar de aparecer vívido, é claro. Ah, doutor, que prazer vê-lo por aqui de novo, tão cheio de vida. Ora, o prazer é todo meu, rainha, rara flor de encantos mil. De todas, és a mais gentil, a mais bela e a mais garrida. E a mais destruída vai ficar você, sua maquineta androidal, se eu... Ah, deixa pra lá. Mas e aí, doutor, preparado pra mais uma? Claro, claro, Sabidão. Aliás, eu até queria fazer uma sugestão. Qual é? É alguma coisa com respeito ao coração? Não, rainha. É sobre a dúvida de hoje. Ah, que pena. Diga lá então, doutor, que eu topo qualquer parada. É o seguinte, hoje eu vou começar a contar uma história, tá? E depois você continua e a gente vai se intercalando, certo? É uma espécie de trova narrada, uma quadra popular, isso? Mais ou menos. E à medida em que a gente for chegando ao final da história, você terá que descobrir do que se trata. Combinado? Entendi. Contar casos é comigo mesmo. Pode começar. Então ouçam com atenção que não tem repetição. Era uma vez, há alguns bilhões de anos, nascia uma deusa frágil e formosa. E como um botão de flor, ela não mostrou logo todos os seus encantos. Seu pai, Kuaraci, também chamado de Rei Hélio, era muito poderoso e carinhoso, permitindo que a jovem deusa e os seus 8 irmãos se desenvolvessem lentamente, na maior paz e alegria. Agora é você, Sabidão. A deusa e os seus 8 irmãos foram assim crescendo em harmonia. Até que um dia ela disse ao seu pai, o tal de... Quaraci, também chamado de Hélio. Isso, isso. Ela disse ao seu pai, Quaraci, o rei Hélio, que queria casar, ter marido e filhos. Enfim, que estava madura para a vida. Ele aí se calou. Acho que estava com ciúme. Ao que ela contra-atacou. Aí, doutor! Papai, já se passaram tantos milhões de anos, você bem sabe. A minha gleba já foi definida, já se separou dos oceanos. E acho que agora você poderia me dar o dote que me prometeu. Ao que o papai lhe respondeu. Está bem, minha filha querida. Leva contigo a minha bênção. Sei que terás um grande futuro pela frente. Serás rica em seres, pródiga em frutos, esplêndida em cores. E eu juro, serás a maior deusa dos prazeres e dos amores. Segue, sabidão. Ao que a deusa objetou. Mas, papai, será que eu vou ser feliz aí? Em meio a tanta gente e depois de tantos amores, vem os desprazeres, sabe? E aí... O paraíso que poderia ser uma vida com um marido torna-se um inferno, não? Continua aí, doutor. Disse o papai, então. Bem, minha filha querida, parece que fui mal entendido, porque a felicidade a que me referi não é a capacidade de se iludir, e sim a de viver em harmonia, numa boa. Num esquema em que a exploração irracional, a miséria, a fome, a atrocidade não se multiplicariam. Mas sei... Nem sempre os filhos agem como deveriam e abusam da sua liberdade, disse o rei. E aí é que está o segredo da vida, minha filha. Só se vê bem com o coração. Ah, doutor, que história mais estranha e interessante também, não? Pois é. E agora vem a dúvida final. Quem é a deusa em questão? Bem, quero ver... deve ser... não sei. Sei não. Mas o meu espelhinho biotrônico sabe, com certeza. Essa história eu ainda não conhecia e parece que o enredo dela ultrapassa a minha cibernética fantasia. Bem, quem sabe disso é o meu querido Mirobô. Não é Mirobozinho pilantrão do papai? Eu sou o auge da maléfica futurologia. Eu sou a central mais horrível da realidade bem real. O império das ilusões. E hoje faço uso da palavra final. A figura em questão na história é Gaia, a deusa da Terra. Ou a Terra como ser divino, segundo a mitologia grega. Quaraci, em tupi-guarani, é o Sol, ou Hélio. E ela vive... Se refere a Gaia, ao planeta Terra, que é um sistema muito vivo. Essa foi mais uma informação super secreta do Dr. Sadomor. E por favor, não digam a ninguém o que falei. Nem espalhem, porque não me cabe revelar isso, bem sei. Mas é que a Terra vive mesmo e tão pouca gente sabe... Essa não, doutor. Essa você não vai levar. A Terra, como a Gandaia, não é um sistema vivo coisa nenhuma. Ora, sabidão, e como é que você sabe disso? Você não tem mais nada na cabeça a não ser bolas, tacos e buracos de golfe. Ah, rainha, não venha lá de novo com a sua ladainha. Vida é o processo que envolve todos os seres e sistemas. É um processo com leis e limites bem definidos... Tá, gente, podem falar, mas acho que ainda falta uma explicação. A do porquê existem montanhas, vulcões e terremotos, não? Bem, é que desde o início do desenvolvimento da Terra, os continentes estão se movimentando, se separando, e desse movimento surgiram as montanhas e por causa dele ocorrem os terremotos. Vulcão é uma montanha que expeliu ou expele magma. Uma massa da cor do fogo que vem do interior da terra. Vulcão também é uma pessoa ou coisa impetuosa. Uma imaginação ardente. Ah, é? Viu só? Bem que minha mãe sempre me dizia que eu era um vulcão danado quando jovem. Ah, e que vulcão eu era. E como é que você tem tanta certeza, rainha dúvida primeira? Ora, sabidão, eu vivo lhe dizendo que duvido, mas não sou burra nem fogo apagado, como alguém que eu conheço. Ah, nada disso me atinge, mulher. Felizmente não é comigo. É, alguém está dançando sobre um vulcão sem saber do perigo. E ainda bem que não lanço magma, nem tenho um coração ardente. Bem, e antes de enfrentar um terremoto qualquer, acho que está na hora da despedida, não é? E nós, então, vamos indo, bem de leve. Que perder um ponto ou a parada faz parte da vida. Até breve. Tchau, doutor. Vai, seu mirobô, antes que eu lhe conte uma bem pesada. Que tal, amigos? Será que há alguma semelhança entre Gaia, a Terra como ser divino, e o planeta Gandaia da rainha e do rei Sabidão? E vocês acreditam que ela vive? Bem, a verdade é que a Terra pode viver muito bem sem um ser humano. Só nós é que não podemos viver sem ela. Vocês sabem, não é? Como também sabem que a Guerra do Golfo agora empatou de novo, 9-9. Quem será que vai ganhá-la? Ainda bem que não sei. Só sei que vocês, com certeza, não vão perder o próximo capítulo, não é? Então, até lá, amigos! De nada duvida quem nada sabe! Este seriado foi mais uma produção do Serviço de Transcrição da Deutsche Welle, Colônia, Alemanha.